acabar. Canta comigo, rapaziada. Há pouco de fora eu me apaixonei. Olhando pra mim, piscou, então eu mergulhei. De cabeça nessa relação, ela chegou, ela chegou. Há pouco de fora eu não resisti. Jeitinho safado, gostoso, não deu pra fugir. Meu corpo pegou fogo ao encostar você. Ela chegou há pouco de fora. Andam dizendo que é a bola da vez. Entre a galera comentaram que rola. Que ela é linda, maravilhosa, independente, inteligente, tá solteira e sua idade é 23. Eu não tô acreditando que essa mulher é tudo isso, ainda tem mais. Gosta de balada, de churrasco, cervejada, de pagode, sertanejo, joga truco e outras cocitas mais. Ela chegou há pouco de fora e eu me apaixonei. Olhando pra mim, piscou, então eu mergulhei. De cabeça, de cabeça nessa relação. Fui fundo na relação. Ela chegou há pouco de fora e eu não resisti. Jeitinho safado, gostoso, não deu pra fugir. Meu corpo pegou fogo ao encostar você. Bora cantar, moçada, vá! Ela chegou a pouco de fora. Andam dizendo que é a bola da vez. É! Entra a galera, comentário que rola. Deixa comigo! Que ela é linda, maravilhosa, independente, inteligente, tá solteira e sua idade é 23. Eu não tô acreditando que essa mulher é tudo isso e ainda tem mais. Gosta de balada, de churrasco, cervejada, de pagode, sertanejo, joga truco e outras cocitas mais. Seis ladrões! É. Há pouco de fora eu me apaixonei. Olhando pra mim, piscou, então eu mergulhei. De cabeça nessa relação, ela chegou, ela chegou. Há pouco de fora e eu não resisti. Jeitinho safado, gostoso, não deu pra fugir. Meu corpo pegou fogo ao encostar. Palma da mão, vem com a gente. Ela chegou. Há pouco de fora e eu me apaixonei. Olhando pra mim, foi uma piscadinha sensual, não aguentei. Ela chegou há pouco de fora e eu não resisti. Jeitinho safado, gostoso, não deu pra fugir. Meu corpo pegou fogo ao encostar no ser.